Desmanovci. Desmanovci, obrigado. Decolagem da 10. Livre decolagem da 10, igual a 75. Foi, foi, Kilo Romeo Oscar. Kilo Romeo Oscar, ajuste na 009, vento 090 graus, 109, está presente, autorizado, final da 17, reporte na curta. Final da 17, reporte Romeo Oscar. Mike Eco Delta, prossiga. 7474 a bordo, 5 horas, alterna Brasília. Passagem 2231 no táxi via parte principal, Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre 118.95, o ajuste 1009, bom voo. Via Pátio, Índia e Alfa. São 3560, desça para 3 mil pés, ajuste 1009. 1895, obrigado. A zero na escuta? São 3560 para sequenciamento, mantenha presente PRO, limitado pelo localizador. Presente PRO, limite ao lote, 3560. São 3190, desça para 4 mil pés, ajuste no 009, reduz a velocidade para 1909. Descendo a 4 mil pés, ajuste no 1909, são 3190. Controle Salvador, esse é o Papa Romeo Índia November Alpha, decolou da pista 197 na sua escuta. Papa Romeo Índia November Alpha, mantém as condições visuais no meu pé, no corredor axé. Ah, no meu pé, corredor axé, Índia November Alpha. Trip 5487, desça para 2 mil pés, autorizado final do procedimento, TDS, reporte estabilizado. 487, já interceptando e avistando. Gente, aguarde para transferir. Gente. Controle, o voo decolou na sua escuta. 1755, contato radar, subir, mantenha 360, saída da 360. E onde intercepta Pesulo 16 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 119.8 e aciona 5103 no transponder. 399, correto, portão 2, chama pronto para o espectacionamento. Nosso procedimento LS, curva direita para o 080, reporte estabilizado. Direita 2, meu pé, direita agora, 080, curva estabilizada, para 3570. 5487, boa tarde, o ajuste no 009, continue a aproximação, reporte baixado e travado. 5487, este. Passaria do 2231, agora decola a linha separada. Gente, mas agora o tráfego já se encontra para pouso, mantém o ponto de espera da 10. Mantém, 2231. 1190, para sequenciamento, mantenha presente PRO limitado pelo localizador, desça para 3 mil pés. Ajuste no 009. Negado 009, 3 mil pés descendo, mantenha PRO limite lote, né? 3190. Passando 360, Mike Quebec, sir. Então, Mike Quebec, chame torre na frequência 118.95. 118.95, Mike Quebec. São 3190, reduz a velocidade para 1709. Reduzindo 1970, até 3190. O Vitor Mike Quebec, interceptando a final longa da 17, visual com trip na final da 10. Sente, Vitor, Mike Quebec, segue como número 2 para pouso no aeródromo, ajuste no 009, o vento 090 graus, 13 nós. Quebec. Kilo Romeo Oscar no solo ao 05, autorizado back-terra, reposta de tarifa. 5487, tráfego avistado, livre pouso 10, vento 090 graus, 139. Ok, o 5487 entendeu o livre pouso? Afirme, livre pouso na 190, 5487, o vento 090 graus, 139. 5487, seja grato. Testando o localizador, aparece. ISO 990, reduza para velocidade de aproximação, tráfego que o precede 6 milha, é bus 320, mantendo 1950 de ground speed. Sente o tráfego reduzindo para aproximação, 3190. Sente, Lumenote, boa tarde. Condor 25, chame centro Recife na frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 95. Golo 251, alterna 3345, Condor 25. 133, decimal 95. Ok, alterna 3395. Golo 755, chame centro Recife na frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 95. 513395, gol, grato. A segunda para pouso 190, aeronave que o precede é um ATR da Trive para pouso. O ajuste no 009, o TAN 3560. Gente, aguarda autorização 3560. O Vitor Mike Abel tem condição de agilizar agora para evitar o 360? Temos uma outra aeronave para pouso na 190, que já está próximo ao externo. Primatil, já está passando 3 milhas, prosseguindo Mike Quebec. O Vitor Mike Quebec, tráfego avistado, vento 090 graus, 149, livre pouso 97. É, libere na Quebec. Ciente. Estabilizado INS da pista 90, campo avista, 3190. Vão 3190, complete final do procedimento, chame torre na frequência 118, decimal 95. Torre Salvador da noite, 95, 3190. Salvador, boa tarde, é o azul 4, perdão, azul 6919, gente da informação Sierra, autorização para Campinas, 340. Zero, continua a aproximação, é o segundo para pouso, a nave que precede é um Airbus da companhia. O ajuste no 009, reporte baixado e travado. NH009 está baixado e travado, na 3190. Trip 547 no solo, 08, chame solo em 2119. 209, obrigado. São 3560, tráfego avistado, vento 100 graus, 039, livre pouso 10. 30 posição 10, está 3560. Aprovado 360, prepara para sair da árvore, leva aguardando. Solo trip 5487. Trip 5487, táxi em frente, Alfa Kilo, pátio 3, atento ao sinalizador. Alfa Kilo, pátio 3, atento ao sinalizador, obrigado. O negativo, temos a nave já no externo. Mantenha o ponto de espera. Quebec, está autorizado ir para o pátio 4, reporte pista livre. São dois autorizados, reporta táxi. Vitor Mike Quebec. Só tentando o helicóptero que está na cabeceira 17. O Mike Delta irá aguardar na cabeceira 17, vamos ver mais o pouso 10, já passou de terra. November Alpha, gente, reposte 20 milhas afastado de Salvador. Deixa-me solo em 1219. O passarinho 2231 no visual com o Airbus da TAM na curta do 10. visão acaronada na curva. Após o pouso da mesma, a Lima tem cabeceira 1-0. A Lima tem após o pouso. Então, 3190, vento 090 graus, 1-3-9, o ajuste no 009, livre pouso no 1-0. Autorizado pouso no 0-3, 1-9-0. Prossiga. Tomar Quebec, eu estaciono a frequência livre, boa tarde. Autorizado Campinas, nível 360, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da AEL, Leda após posição bridge, onde intercepta peso Luno 6 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-19.8 e aciona 5064 no transponder. Autorizado Campinas 360, decola da pista 1-0, primeira curva é à direita. Dael Leda Bridge, após a Presuluno, meia rota do plano de voo. O controle em 1-19-8, aciona no transponder 5064, o azul 6909. Azul 6909, correto, portão 3, chama trânsito de estacionamento. Chama lá, 469 e 19. 1925, pronto, cópia. Pronto, autorizado Brasília, nível 360, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída Arbor. Após posição Elefa, onde intercepta Pesulo 1-7 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-19.8 e aciona 5044 no transponder. Está autorizado Brasília, 360, obstruindo 1-7, hora por Elefa, direita, aciona 5044, 1-19.8, 1-9.8. 1-9.25, correto, portão 4, chama para um feedback, acionamento. Salvador, boa tarde. 3190, livre aqui no 0 via Foxtrot. 3190, boa tarde. Táxi Alfa, Juliette, portão 09. Táxi Alfa, Juliette, 509. 3190. 9. T8 Delta. Salvador, papapá, Mike Eco Delta. Papapá, Mike Eco Delta, mantém-se condições visuais. Ajuste 1-0-0-9, autorizado direto Manati. Procita 500 pés via corredor Axan. Gente, 1.500 pés, reporte 2-0 milhas a passar de Salvador. Corrigindo, procita 500 pés. Gente, 500 pés, reporte 2-0 milhas a passar de Salvador. Tomara aí 2-0 milhas, a Mike é com Deus. 1-0-2-8-9-5-1-9-3-9-9. Salvador, trip 5495. Trip 5495, boa tarde, prossiga. Trip 5415, está no pote 3, remota 3. Pode acordar 140 para Ilhéus e confirmar a saída. Só um instante, cópia, prepara a saída Coral, trip 5415. Coral, obrigado. Autorizado, o nome é o pé direto Manati. Delta. Paulo, controle 1-9-8, passaria 2-2-3-1. Controle 119-8, obrigado, boa tarde. Corre-bono, 399, confirme? 399.0.0. No 399, a Lima tem cabeceira no 0. Lima tem cabeceira no 399. Paredo 2231, boa tarde, contato radar, sobre o mantenha 180 e sai da bomba. 180, Momo, 2231. Controle, assim que possível, por gentileza, coordenar para o 223 na passaria do PRO direto para Renes. Passaria 2231, na voz coordenada. Obrigado. 399, vento 090 graus, 139, livre decolagem 00. Decolagem 00, bom, sessão 9. Bravo, na escuta do controle. Afirma. Autorizado Ilhéus, nível 140. Decola da 110 com curva direita no perfil da saída Coral e após Coral prossegue conforme a rota do plano de voo. O controle em 119.8 e aciona 0260 no transponder. 40 para Ilhéus, após curva direita, Coral, após conforme a rota do plano. 198.0260 no transponder, Felipe 549. Felipe 549, correto, parte 3, chama pronto para os back acionamento. Polo 399 decolado aos 16, chame agora o controle 19.8. 19.8, bom, 19.9. Autorizado a acionar, reporta táxi. Autorizado a acionar, mesmo reporta para táxi, 169. Pulando. 399. 1399, contato radar, subiu, mantenha 360, sai da Dael. 360 da Dael, 399. Que Bravo, Oscar Bravo, chame torre na frequência 118.95. Bravo. Torre Salvador, Oscar Bravo, prossiga. O meu Oscar Bravo está passando interessante, está com proa de Charles Leste no VMS, interessante. Ah, pensando seu circuito para cruzamento. Romeu Oscar Bravo, reporte no setor sul da torre. O vento 090 graus, 14 nós, o ajuste 1009. Essa é o setor sul da torre, Romeu Oscar Bravo. Confirma chamando solo? Então, Kilo Romeo Oscar para Barra Grande, prosseguindo a 19 pés, só instante cópia, Kilo Romeo Oscar. Mike Quebec, número 2 para cópia, Cairo, só um instante. O Kilo Romeo Oscar na escuta? Só confirmando, foi feita uma CHG, antes seria Kilo Quebec Sierra e agora Kilo Romeo Oscar, confirma. Sim, só um instantinho. Okay. Mike Eco Delta, frequência livre para coordenação. PAB 101, autonomia de 4 horas, alterna Ribeirão. 1069, chama estabilizado, voo no 601. 1118.95, o ajuste 1009, bom voo. Índia e Alfa, ponto espera, torre 1845, 1009 no altímetro, muito obrigado, um excelente feriado, azul 69 no 9. Kilo Romeo Oscar, pronto, cópia. 050, ajuste 1009. 050, ajustado 1009. Se possível, autorizaria o Arduna ou o Itaco? Né, 6210, mantém o perfil de chegada. Manterá, 6210. Passaria. Passaria do 2231, autorizar direto Barreiras. Direto Barreiras, o passaria do 2231, grato. Meia dúzia no pátio 5 para acionamento táxi de decolagem, transfere agora em 118.95, ajuste 1009, um bom voo. Vitor Mike Quebec, transcópia. Autorizado Cairo Lorenzo, no 1000 pés, decolagem não no 7, curva direita via corredor axé. Controle em 1.19.8, torre em 1.18.95 e aciona o padrão 0161. Já possui PAB? Alô? Doutor Salvador, boa tarde, é o Azul 6999, está pronto para a ponta espera da 1-0. Azul 6999, autorizado decolado 1-0, vento 090 graus, 1-0 nós, informe que tem um tráfego após sua decolagem à sua direita, a 500 pés, ciente do seu tráfego, não irá interferir na sua decolagem. O Azul 6999, livre pouso. Livre decolagem. Autorizado a decolagem, no 1-0, está ciente do tráfego Azul 69 no norte. 1-0 com curva à esquerda, no perfil da saída Puca, transição Caju, onde intercepta pelo ISC 58 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1.19.8 e aciona 5.1.15 no transpondo. Estimativa aprovada, Recife nível 370, decolando da 1-0 com curva esquerda, puta transição Caju, recepta o autorite 58, drenagem 8, controle 5-1-1-5 ao transponder, Azul 4206. Azul 4206, correto, confirmando portão 01. Pode cotejar novamente? Azul 4206, cotejamento correto, me confirma apenas o portão 01. Afirmativo, 01. Gente, reporta pronto para o SPEC, acionamento, Azul 4206. Reportada graça. Tá bom. Colô 925 no 04, autorizado o acionamento, reporta táxi. Bravo. Vitor, Mike Quebec, prossiga. Gente, o ajuste no 009, reporte ponto de espera da lógica. No 46, 119 decolado aos 26, chame agora o controle em 119, decimal 8, bom voo. 119, decimal 8, obrigado, um excelente final de semana, corrigindo. Feriado, 69, 119 das 1. Obrigada mesmo. Controle Salvador, muito boa tarde, é o Azul 6919, perfil Dial. Azul 6919, boa tarde, contato radar, sobre mantenha 360, saída Dial. Saída Dial, poderíamos voar Dial da presente? Azul 6919, mantenha o perfil saída. Ciente, manteremos 6919. Autorizado, ingresso 997, reporte alinhado e pronto. Complete final do procedimento, emitiu na frequência 118.9. Confirme a frequência da torre? 118.95. 18.900.09. Tonei 6210, desça para 2.000 pés, autorizado final do procedimento TLS, após estabilizado. Para 2.000, reportará estabilizado 6210. Vitor Mike Quebec, informe, temos um tráfego para pouso 1-0 a 2 milhas do externo. Se possível, agilizando para ser o primeiro na decolagem. Ciente, vento 090 graus, 129, divide a decolagem da 1-7, o Vitor Mike Quebec. Oi, Salvador, Bono 601. Uma milha para o externo, baixa a trava. Polo 601, continue a aproximação, aguardando autorização para pouso, ajuste 1009, informa o tráfego, está decolando 1-7, vai lá ter final sua aproximação, o gol no 601. Gente, 1009 aguardando 601. O Romeu, acho que é bravo, chame agora o controle em 1-9 decimal 8. 1-9-8, bravo. Doutor Salvador, Papa Romeu, Mel Cabral. Mel Cabral, prossiga. Já cruzou seu aeródromo, já passando buraquinho, vai controle de Sérgio Leto Zambian, Iberistar, Mel Cabral. Papa Romeu, Romeu, Oscar Bravo, seguinte, mantenha 500 pés, ajuste no 009. Reporte 2-0 milhas afastado de Salvador. 2-0 milhas fora, Romeu Cabral. E a Índia, até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera da torre 1-18.95, ajuste 69, um bom voo. Índia, ponto de espera 2-0, zero, está autorizado. Papatango Vitor Mike em Quebec, mantém 1-1000 pés no corredor Axé, reporte 2-0 milhas afastado de Salvador.